eu tive o amor. Amor não momento, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. WSCDS de São Luís, Maringão. Mas eu estou sozinho, fui rico de amor, e hoje estou tão só. Thank you.